Muito bem, 10 horas e 25 minutos, 10 e 25, 28 graus no centro de Foz do Iguaçu, temperatura em elevação. E aquela piscina, já está no jeito aí? Meu amigo, não tenha vergonha. Se você não tiver condições de ir para uma piscina, para um balneário, para Praia de Três Lagoas, esquece. Tá lá embaixo, a Itaipu Binacional abriu as comportas para gerar energia. Praia de Santa Terezinha também está bem comprometida. Vai lá na barraquinha de R$1,99 ali, compra aquelas piscina plástica, enche lá, joga água e vá para dentro. Refrescar é o que interessa. Tudo que precisa é amenizar esse calor insuportável. E o ar-condicionado é bom, é necessário. Mas 24 horas por dia, além de ser um prejuízo na sua conta de energia elétrica, também pode te trazer alguns problemas de saúde no futuro. Muito bem, agora vamos conversar sobre uma situação que requer um cuidado todo especial. Ariana, você falou como nutricionista, agora eu quero a sua ótica de vigilância em saúde em eventos como este. Nós temos aí uma maravilhosa cascata de camarão sendo preparada, nós temos lá aquele leitãozinho que vem no capricho e tal, servido por 4, 5 horas em cima da mesa lá. E aí, o que que a gente olha nessa hora? Olha, é uma delícia tudo isso, né? Tentador, principalmente às 10h30 para quem saiu às 5 da manhã sem comer nada. Mas tem que sempre estar muito atento, porque são exatamente esses pratos que requer horas e horas de preparação e que ficam horas e horas e horas expostos sobre a mesa, em que as bactérias amam, né? Então são exatamente esse cuidado. Não somos só nós os gulosos que gostamos disso. Não, as bactérias adoram, principalmente quando a temperatura fica agradável para multiplicação, né? Então a gente tem que ficar sempre muito atento. Carne, né? Principalmente carne de porco, sempre muito bem assada, nada de comer carne de porco crua. Cuidar muito com a cascata de camarão, na hora de estar consumindo, ver se aquele produto está numa temperatura boa, ver se ele está numa condição, se ele não está desmanchando, se não está estranho, né? Ou ver o gosto antes de comer. Ah, eu acho que dá, não come. Quais os sentidos que se precisa afiados nessa hora? A visão, o tato e o olfato? Tudo isso. Na verdade, a qualidade do alimento, quando você tem aí uma contaminação, ela muda totalmente, né? A carne, o camarão, o peixe em si já começa a ficar com gosto, muda o gosto, muda a textura do alimento. Então é tudo isso que você já tem que ficar atento para poder aí desfrutar, porque senão a tua ceia, meu amigo, foi por água abaixo, porque é 3 dias de cama. Tá certo, então. Algum esquema para a vigilância sanitária estar atento a isso, ou já existe um programa definido para conferir essas situações? Veja bem, a vigilância ela sempre fica muito atenta a todos esses tipos de eventos, né? E sempre atenta também a qualquer notificação vinda da parte do hospital, né? Da parte do atendimento. E é nessa hora que a vigilância ela entra em ação para poder estar fazendo acompanhamento ideal para ver se esse estabelecimento ele tem um preparo ideal. São todos esses tipos de acompanhamento que a vigilância fica aí realmente acompanhando para saber se está funcionando, se vai oferecer um produto de qualidade para o cliente. No minuto aqui para definir a atitude do chefe de cozinha, do responsável pelo evento, com a manipulação dos alimentos. Esse é fundamental, extremamente fundamental, porque a manipulação, não adianta ali a conservação tá boa se a manipulação foi errada. Certo. Né? Porque você tá ali fazendo todo um trabalho adequado, a conservação tá boa, mas lá atrás da cozinha o negócio foi mal feito. Aí não adianta. É nessa hora que entra o chefe de cozinha, que entra a nutricionista do estabelecimento, a equipe para estar orientando sempre os funcionários na hora da preparação. Telefone para contato com a vigilância sanitária. 3572-0609. Plantão? Plantão, agora, no período desse final do ano, nós estamos com o plantão até 5 horas. Escalonado. Uhum. Tá certo, então. Muito obrigado. Informações importantes. A Ariana Stumpf é diretora de Vigilância em Saúde e nutricionista e trouxe dicas e orientações para você aqui. Agora nós vamos ao repórter CBN.